سیب و شما مردان و MG. Ouvindo consciência, soldado na selva insana. O amor é digital, minha raça menos humana. Vocês precisam de herói e eu preciso de grana. Maloca, moca essa bagana, menos enquadro, cuidado com os cana. Não vim provocar PM, nem atacar a polícia. Deus é maior, meus mano melhor, menor, menos corpos para a perícia. Menos morte, menos milícia. Mundo maluco, lotou de malícia. Igualdade que é fictícia. Menor de 14, não 12 é notícia, João. Minha quebrada precisa de paz. A lança do soldado, inocência de Barrabás. A fuga de Alcatraz alimente uma mente pensante. Menos arma, mais livro, vejo um futuro brilhante. Corpos e diamantes, quantos vão brotar da lama? Quantas levei pra cama? Me mostra a que me ama. O ataque de Osama, a guerra de Obama. Vazio com tanque cheio, vou ouvindo os paralama. Político derruba lágrimas de crocodilo. Quem vê o racismo ao vivo nem sente dó do Cirilo. E se dormir no ponto, vida passa no cochilo. Me diz onde vende a paz, que eu quero comprar de quilo. Quero comprar de quilo. Bonde pesado, só terrorista. Tema pra faculdade, problema pros analista. Bonde pesado, só terrorista. Tema pra faculdade, problema pros analista. Bonde pesado, só terrorista. Tema pra faculdade, problema pros analista. Bonde pesado, só terrorista. O ataque é terrorista. E essa porra é um campo minado. Veneno na água e o céu contaminado. Em que o doutor monstro e os careta drogado. Fuga do hospício é só mais rap pesado. Seu desespero num pajero blindado. E a cara suja no dinheiro lavado. Bem junto da frase, que Deus seja louvado. Ela é um doce, me trouxe um quadrado. E eu tô chapado de hipocrisia. E a noite cheia de alma vazia. Essa farmácia me diz quem financia. Pecado do Éden com investigação da CIA. Uma companhia, neurose e caligrafia. Cidade de luto e a placa te dissorria. Parece cocaína, mas é só tristeza. O império que vem do sal no boquete à la francesa. Bonde pesado, só terrorista. Tema pra faculdade, problema pros analista. Bonde pesado, só terrorista. Tema pra faculdade, problema pros analista. Bonde pesado, só terrorista. Tema pra faculdade, problema pros analista. Bonde pesado, só terrorista. O ataque é terrorista. Eu sou um lixo mortal. Trucado igual a tia, chapada de cardenal. Nos bastidores o herói é real. Ninguém é bobo e só tem lobo. Ninguém é bobo e só tem lobo mal. Fuga do hospício é só mais rap pesado.